triste ouvir adeus de quem se ama. Veja dentro dos meus olhos que eu tenho medo do que possa acontecer. Nunca pensei que fosse um erro eu ter tentado duvidar do teu amor. Não foi verdade o que pensei. Eu sei que me enganei, amor. Eu não aceito teu adeus. Você bem sabe que eu dependo de você. Foi só mentira. Preciso de você agora em qualquer momento. Não, não vou deixar você sair da minha vida. Preciso de você agora em qualquer momento. Say I'm